Oi, eu sou a Angélica. Sou Daniel. E eu sou o Marcos. E aqui é a Mariana Bonfim. Do blog Movie U. Do blog Movie U, chique. Então nós vamos falar da proposta, vamos falar do cast, o que tensionamos fazer aqui, né? Tudo bem, gente? Eu conversei um pouco com a Mariana e expliquei para a Mariana antes o que, que a gente queria fazer. Começar? Bom, eu acho que a gente podia esclarecer por que, que a gente está fazendo esse cast que estamos fazendo nesse momento. Então, como eu ia dizendo, acho que a gente primeiro precisa esclarecer por que, que a gente resolveu gravar esse cast, que ele vai, de repente ele vai ser o Masmorra Cast número zero, né? É para esclarecer para os nossos ouvintes e, enfim, pessoas que são a nossa audiência, pessoas que baixam, que escutam o podcast ou que vão conhecer o podcast agora também, o que nós pretendemos com ele, exatamente. Que tipo de cinema a gente pretende comentar, que tipo de filmes a gente pretende indicar e deixar claro que não é o, a gente não é um tipo um podcast de notícias do que está saindo agora do cinema americano, do que está na crista da onda. A gente pretende falar e divulgar um cinema que não é tão falado, não é tão divulgado, que não tem tanta abertura assim nos meios de comunicação que a gente vê por aí. Então, é o cinema mais autoral, é o cinema independente, é o cinema dito de arte. Eu não gosto muito dessa definição cinema de arte, né? É meio pomposa demais. O cinema experimental, enfim, o cinema não hollywoodiano. Embora a gente, às vezes, por conta da temática que a gente tá tratando, a gente também fale de alguns filmes de Hollywood e até de filmes atuais, mas não é o nosso carro-chefe, não é a nossa linha principal, assim. Tá certo. Nosso eixo temático principal. A gente pode até parar por aqui, porque o Marco já explicou tudo, né? Não, falou, tá falado. Falou, tá falado. Então, eu sou a Angélica, né? E tal, vocês já conhecem essa voz maravilhosa, né, que eu tenho. Então, é o seguinte, eu resolvi gravar o cast aqui com o pessoal e tal. A Mariana também quis entrar e foi ótimo pra gente poder conversar também sobre isso. Porque a gente tá tendo uma certa confusão aqui com relação a alguns ouvintes. Então, até porque nós saímos, sim, de foco em algumas ocasiões, tá? Seja assim porque eu permiti que outra pessoa escolhesse o tema, entendeu? Ou então porque eu tava muito alcoolizada para poder levar o cast. eu vou ter que editar esse cacete. Então, é assim. O nosso podcast, quando eu tive a ideia do podcast, eu conversei com o Marco sobre um podcast, né, já que eu gostava de escutar também. A nossa proposta foi justamente falar do que a gente gostava. Porque eu acredito que a gente pode e deve falar sim do que a gente gosta. Falar um pouco sobre, justamente como o Marcos falou, sobre cinema alternativo, sobre o cinema, underground, exatamente, né? Underground, aí, multicultural aí, do mundo inteiro. Porque a gente também está conhecendo esse cinema, a gente quer poder partilhar essas ideias de cinema. E isso apesar de não sermos críticos de cinema, somos apenas pessoas que gostam e amam muito o cinema. Não, só complementando, né, na pré-conversa que a gente teve, em nenhum momento realmente houve uma postura de, não, somos críticos e especialistas. Sempre teve a coisa de, não, somos cinéfilos, somos fãs, entendemos alguma coisa, mas não tudo, e estamos aqui humildemente para comentar sobre isso. Eu acho que sempre foi essa postura. Então, é isso também, acho isso. E aí, Daniel? A Mariana disse tudo, né? Somos cinéfilos, amamos cinema. Comentamos daquilo que a gente costuma assistir. Então vai ser assim, super sucinto, né, agora, sim, né? Bom, muito bom. Bom, gente, esse podcast vai ter 10 minutos, então, não vai ter uma hora, que nem tínhamos pensado em fazer. Mas assim, fazendo uma autorreflexão, por que, que será que algumas pessoas, então, não entenderam a coisa? Fazendo uma autocrítica, uma autorreflexão, Porque em alguns momentos a gente saiu do foco, né? Por isso também, sim, principalmente. Mas todos os podcasts têm um momento que a galera viaja. Tem. Olha, eu vou te falar assim, tá? Eu não vou citar nomes, não vou fazer nada, mas eu escuto vários podcasts, entendeu? E eu acho que se a gente, acho que todo mundo, se a gente for conversar, até a gente poder levar esse assunto mais adiante e falar da mídia podcast em si, eu acho que é assim, se ficar todo mundo falando a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, ou se todo mundo só se propor a fazer humor, especificamente, falar sobre humor, ou tentar levar um tema mais pro humor. Eu até conversei com o Marcos ontem, pesquisando e tudo. Eu nunca, por exemplo, encontrei um podcast voltado à pessoa da terceira idade. Entendeu? A pessoa fala sobre amor na terceira idade, a pessoa fala sobre educação, até sobre saúde. Quer dizer que essa mídia, o podcast, que é uma mídia que ainda não é muito divulgada, é uma mídia que ela é feita, às vezes, até por pessoas que escutam podcast. Entendeu? Eu acho que é uma mídia que ela pode ter tendência a ela morrer, porque o pessoal não está com medo. O pessoal não quer ser diferente, o pessoal tem medo de ser diferente. E eu quero dizer para quem está escutando a gente que a gente não tem medo de ser diferente. E a gente também a gente não tem medo de a gente ter vai podcast que nem a gente fez um do Almodóvar, que tem menos ou mais downloads desse podcast, porque o assunto é mais denso, é mais pesado. A gente vai falar, a gente vai continuar falando do que a gente acha relevante, tá? Do que a gente acha importante, entendeu? Porque eu acho que se o ouvinte, que eu respeito muito, eu converso muito com o pessoal do cast que grava com a gente sobre o ouvinte, o respeito ao ouvinte, entendeu? Eu vou fazer algo que eu goste, que o Marcos vai também falar sobre o que ele gosta, o Daniel sobre o que ele gosta, como a Mariana, que também tem um blog, que ela fala sobre o que ela gosta, não é verdade, Mariana? Exato, exatamente. O pessoal também pode entrar lá e fazer as suas críticas e falar sobre cinema. A gente, aqui no podcast, a gente sempre, mas desde o princípio, a gente chamou todo mundo para poder gravar. Quem quiser e puder e quiser, pode vir gravar, entendeu? Mas acontece assim, não estou falando das pessoas que já gravaram com a gente, mas acontece de o pessoal estar confundindo a gente, confundindo o nosso podcast, exatamente qual que é o perfil do nosso podcast. É que assim, complementando um pouco, né? Na última Campus Party, teve uma palestra, um painel sobre o podcast aqui no Brasil, né? Então, comentou-se muito qual que é o estilo do podcast brasileiro, que ele lembra muito as rádio AM, que até hoje existem, né, aqui no Brasil. Sim. E comenta-se muito disso, de que como alguns, são poucos os podcasts de destaque hoje, as pessoas que ouvem acabam fazendo, acabam, entre aspas, imitando o modelo dos famosos. Uhum. E aí cabe, com o tempo, cada podcast encontrar sua identidade e a sua forma de dialogar com o público. Isso é muito importante, né, Mariana? Porque eu acho que essa espécie de postura, ela vai atrair pessoas para o podcast. Gente, olha, se vocês quiserem que essa mídia não morra, entendeu? Ela fique uma coisa voltada apenas para um nicho específico de pessoas, nós temos que sim mudar totalmente o foco e cada vez fazer coisas mais diferentes. Eu não estou querendo dizer com o que eu estou falando que eu entenda mais ou menos do que ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que escuta, também como muita gente aqui. Uhum. Agora, eu acho assim, falando do nosso podcast, assim, eu acho que nós vamos manter, entendeu? E cada vez a gente vai tentar falar sobre menos sobre o que está sendo falado, tá? Entendeu? E nós não vamos mudar. O nosso foco, eu já andei conversando com o Marcos, inclusive, e tudo. A gente tem intenção de falar cada vez do cinema que está aí menos divulgado, tá? E a gente procurar cineastas mais, tipo assim, diferentes, assim, que não tem aquela mídia assim sobre eles. A intenção do podcast é essa. Então, a gente já conversou isso antes, off, né? Uhum. Da voz aqui não tem. Da voz aqui não tem. É a palavra correta. Então a gente quer dar voz ao cinema alternativo. Você tem muitos podcasts aí sobre o cinema Hollywood. Não temos nada contra o cinema Hollywood. A gente quer dar oportunidade para quem gosta também de cinema alternativo. Ah, eu queria dizer o seguinte, por exemplo, vamos dizer que está sendo lançado aí um filme qualquer aí de sucesso, Lua Nova, Avatar, enfim. E aí você tem vários podcasts, não só podcasts. Não era pra... Né? Bom, deixa pra lá. Não, tudo bem, eu tô citando, você tem, por exemplo, você tem, claro que os podcasts que trabalham com o cinema mais mainstream vão noticiar, vão dar, vai ser a pauta deles. Mas de repente você tem um cara que ele quer escutar um podcast na semana do lançamento do Avatar, mas ele tá a fim de saber informação sobre o Mazarop, por exemplo. Pô, o Mazarop é o bicho, cara. É. Imagina o Mazarop azul em Pandora, né? Pô, da hora. Exatamente. Não, então, e a gente tava conversando um pouco aí sobre cinema brasileiro e tudo, né? A gente tem intenção de falar sobre o Mazarop, cara, mais pra frente aí. Sobre o Jeca. Então, eu acho que é uma coisa que é refrescante quando tá todo mundo centrado comentando o mesmo assunto, porque, tudo bem, é um assunto que está na hora do dia, né? Mas, de repente, é refrescante você ver que tem pessoas também falando sobre outras coisas. Sobre tudo, pode... né, cara? Eu ia até completar esse raciocínio, por exemplo, sobre o que você falou. Eu ia falar de formato, era isso. Eu tava com outra palavra na cabeça. Lembrou, cara. Eu ia falar de formato. Então, até o formato dos podcasts, eles estão se parecendo. E olha, eu vou falar aqui, cara, que eu respeito, assim, tem podcasts fantásticos aí. Eu acho que o pessoal até sabe quais são os melhores, são os mais, né, comentados e tal, né? Mas eu acho assim, o pessoal tem que se arriscar sim. Entendeu? E se for falar do nosso, assim, a gente vai cada vez se arriscar mais e a gente vai tentar levar até onde a gente conseguir, até onde a Angélica aqui poder ter tempo para editar, entendeu? E por aí vai. Quando a gente não conseguir, pô, não vai ser porque a gente não vai se sentir fracassado de maneira nenhuma. Foi porque a gente tá de um outro passo na vida, entendeu? A gente foi dar mais enfoque a outras coisas, talvez que estavam exigindo um pouco mais de atenção. Mas exato, quantos podcasts bacanas, né, sem citar nomes, tiveram que às vezes dar uma pausa por questões pessoais dos podcasters e depois voltaram. É normal, a gente tem uma vida pessoal além do podcast, né? Isso que os ouvintes também precisam entender, às vezes. Tá bem. É que a profissão de podcaster não está regulamentada ainda e não tem salário. No Ministério do Trabalho, né? O dia que a gente deve ver disso, É isso, gente. Alguém tem mais o que falar? Gostaria de falar sobre mais alguma coisa? Porque senão vai ficar com 15 minutos. Eu falo assim, beijinho e... Eu sei que você escuta bastante, Mariana, também, sobre vários podcasts. Gostaria de falar algo. Você já se sentiu incomodada com algo? Eu já me senti incomodada, já. Às vezes a gente... Como é que posso dizer? A gente espera uma coisa do podcast, aquele podcast que a gente sempre escuta, tá acostumado, e de repente a gente é surpreendido, às vezes pro bem, às vezes pro mal, né? Então eu já ouvi coisas de podcast que eu não gostaria, e às vezes eu já ouvi, nossa, eles nunca falaram disso, que diferente, né? Então eu acho que o desafio do podcaster é, já que, como eu falei, tem aquela teoria de que temos X podcasts famosos, todo mundo aqui no Brasil, todo mundo que faz aqui no Brasil imita aquele formato. Se você ouvir podcast dos Estados Unidos, é outra pegada, é completamente diferente. O nosso, como eu disse, tem aquele formato rádio AM, galera falando muito. Então, o legal é isso, o desafio do podcast é de se auto-reinventar em cada edição. Em cada edição, procurar uma coisa nova, procurar um formato, ou uma opinião, um convidado, alguma coisa diferente. Não é fácil, ainda mais toda semana. Toda semana é punk você procurar um tema e editar. Tá, que é um puta trabalho, então às vezes as pessoas não reconhecem, na verdade, né, o que é feito. Não reconhecem. Criticam, é fácil criticar, mas não é fácil fazer, né? É verdade, fazer com uma pauta, né? Você pegar e ter uma linha de raciocínio. Pô, a gente aqui, eu tô com o tempo super limitado, né? O Daniel e o Marcos, eles têm um pouquinho a mais de tempo do que eu, e eles conseguem até assistir. Às vezes a gente vai gravar um cast sobre um tema específico, a gente precisa assistir certa quantidade de filmes pra gente poder fazer uma análise, pra gente poder ter a nossa perspectiva, né, do filme. E eu, às vezes, não consigo. Eu falo, ó, eu vou fazer a mediação, eu vou falar só sobre, pô, esse filme, porque eu não consegui, cara, eu não tive tempo pra assistir ou pra eu poder me inteirar o suficiente. Entendeu? Quer dizer que quem consegue e tem tempo, pô, parabéns, a gente não consegue. Mas ao mesmo tempo a gente também não vai pegar aqui o tanto tempo que eu edito, ou o Marcos falando, ou o Daniel, ou Mariana, quem estiver, eu não vou aqui falar sobre coisas que eu não acho relevantes, eu não vou falar que eu vou ao banheiro. E entre outras coisas, pra não falar de maneira chula, né? É, que nem aquela galera que tuita, né, caguei hoje. Exatamente, ou então não vou fazer disseminação do ódio, que tá aí uma coisa que eu não gosto, entendeu? Eu já acho que, já sem querer ser, não é demagogia, eu já acho que já há ódio e raiva o suficiente, eu não vou abrir a minha boca pra disseminar o ódio, entendeu? Nem porra nenhuma, eu vou aqui falar do que eu penso, e não vou falar da minha vida pessoal, isso aí... Eu acho, eu pelo menos da minha parte, eu não tenho intenção de fazer. Quer dizer que o nosso perfil é falar de cinema alternativo. Pô, a gente não vai relativizar o cinema hollywoodiano, nós não vamos diminuir, a gente sabe da importância do cinema hollywoodiano e tal, mas a gente vai tentar divulgar sim aquele cara que não teve a voz, entendeu? Aquele cineasta lá mais antigo que, porra, tá muito esquecido o trabalho do cara, e o cara tem obras importantes, é o que a gente vai tentar fazer. É o que eu quero fazer, eu, Angélica, assim, falando por mim, pela minha pessoa, é o que eu gostaria de fazer aqui. Então eu peço desculpas às pessoas que... Posso acrescentar mais uma coisa, Angélica? Que é importante, né? É, que isso é uma coisa que veio de alguns blogs e também agora tem no podcast. É, para deixar bem claro, hoje no Brasil, se alguém quiser fazer podcast, não vai fazer para ganhar dinheiro. Vai fazer porque gosta. É claro. Eu acho que assim, na podosfera brasileira só tem um podcast que consegue ganhar dinheiro com patrocínio, todo mundo sabe qual que é, nem precisa falar. É verdade. Todo mundo sabe. É, então, sem propaganda. Sem propaganda, já, sem citar nomes. Então, se a pessoa tá topando fazer um podcast sobre aquilo, é porque ela realmente gosta. É porque ela tá doando o tempo dela para aquilo. E às vezes até doando dinheiro, né? Porque a gente paga servidor, paga não sei o quê. É, a mesma coisa veio antes na blogosfera. Muita gente entrou na blogosfera achando que, ah, vou ganhar dinheiro. E hoje, quem que permanece na blogosfera? Mesmo ganhando dinheiro, é quem fez por amor, quem fez porque gosta. Sim. E acabou atraindo patrocínio. Então, seguindo a linha dos blogs, o podcast daqui a algum tempo, é claro que vai ter um patrocínio, mas a gente está engatinhando ainda. Então, hoje, quem faz é porque ama, e quem vai ficar no futuro vai ficar porque ama isso, entendeu? É isso que eu queria acrescentar. Muito bom. Belo acréscimo. Eu queria acrescentar uma coisa ao que a Mariana falou. Então, eu concordo com a Mariana que realmente as pessoas que estão aí fazendo podcasts, tirando algumas exceções, não estão ganhando dinheiro, fazem porque gostam, porque têm interesse nos assuntos que elas tratam, e realmente quem faz com amor vai acabar sobrevivendo ao tempo, como aconteceu com os blogs, mas eu acho que o podcast tem uma importância parecida com a dos blogs, que é o seguinte: essa coisa da difusão, da informação, da cultura, do conhecimento, da educação, ela sempre, antes da internet, de outros meios de propagação do conhecimento baratos e acessíveis, ela estava na mão de quem tinha grana, né? A imprensa, você dependia de ter uma certa grana, de você poder distribuir o material que você produzia. Então, estava concentrada na mão de poucas pessoas. Exato. Você tinha que ser dono de um meio, né? Isso, então... isso. O blog... blogs, podcasts, videocasts, etc., democratizaram o acesso ao conhecimento e a propagação do conhecimento, das ideias e das opiniões. Isso é uma coisa muito, muito importante para a manutenção e a distribuição do conhecimento no futuro. O futuro é esse. Não é mais o conhecimento estar na mão de meia dúzia de empresários da comunicação. O conhecimento está na mão de todos, passando por todas as mãos e distribuído para todo mundo. Às vezes com melhor qualidade, às vezes não tão boa qualidade, mas a quantidade acaba gerando qualidade. Agora, escutando você, o que você falou... Eu lembrei algo que a gente sempre conversou, tá? Eu e o Marcos, a gente bate muito papo e a gente conversou assim sobre o uso da palavra, entendeu? E o poder e o uso da palavra, assim, e tal. E a pessoa ter acesso a divulgar suas ideias e a pessoa, às vezes, não dá importância a isso, né? Isso aí só acontece muito aqui no Brasil, principalmente com relação à época de eleições e voto e tal. A gente aprender a fazer uso da palavra. Eu acho que... Quando eu e o Marcos começamos, e depois veio o Daniel e tal, a gente tinha intenção da gente fazer uma divulgação sobre o que não é falado, justamente para a gente poder dar voz, né? Que nem o Daniel falou, a quem não pode, entendeu? Então é assim, cara, a intenção do podcast é essa, tá? É isso, gente. Alguém quer falar mais? Não. Cantar um pouquinho? Acho que é isso mesmo, acho que todo mundo falou mais ou menos o que eu imaginava. É isso aí. E tenho dito. Não. Bom, é tal. Terminamos. Acabou. Complementar com uma coisinha. Aquela coisa. Diga, Daniel. Sei qual. Bom, eu sempre gostei de heavy metal. Quer dizer, a maioria dos meus amigos não odeiam heavy metal. E eu sempre gostei. Eu tenho cabelo comprido há 22 anos, tá? E a maioria dos meus amigos, todo tem cabelo curtinho. Então eu Mas tu balança o cabelo? Sem igual a ninguém. Show. Oi? Tu balança. Acabando sua cabeça, só agita. Eu tava falando com a Mariana que eu fico no maior veneno quando eu vou pro show de rock e o pessoal não balança a cabeça. Uma balança a cabeça, tu tem cabelo. Então, eu nunca me preocupei a ser igual a ninguém, nem ser parecido, nem seguir tendências, nem modinhas. Então, vamos fazer o que a gente tá afim de fazer e não se preocupar com a crítica dos outros. E é isso aí. E com isso, finalizamos aqui esse cast de emergência, explicativo, para que não... ninguém se aborreça ou se chateie, entendeu? Porque isso daí veio de uma certa surpresa, assim, da minha parte, de um dos nossos queridos ouvintes, e faz parte do negócio. Tá bom, gente? Ok. Acabou aí todo mundo? Ninguém tem nada o que falar? Marcos? Eu espero que essas dúvidas tenham sido esclarecidas e que a proposta da gente fique clara e que os ouvintes não se espantem se a gente falar de algum filme produzido no cantão chinês. No cantão chinês, lá no 40 cantão, anos atrás, né? E tal. Ou se a gente a qualquer hora falar de um grande sucesso do cinema da Islândia dos anos 40. Tá dentro da proposta. É isso. Então, gravamos aqui... vamos chamar esse aqui de quê? Quer mudar o nome do negócio, Marcos? Edição de emergência. Edição de emergência MasmorraCast Extra. Tá bom, então. Um beijo a todos, tá? Aos que nos ouvem lá. Putz, eu falo pro Marcos, assim, a gente tem um grande respeito pelo ouvinte, tá? Porque é a pessoa que, bem ou mal, foi lá no blog, visitou o blog, entendeu? Escutou, ficou ali uma hora escutando a gente, às vezes sai muita merda. Vamos evitar falar tanta merda. Bom, mas olha, o nosso cast, a gente sempre faz questão, mesmo que a gente vá falar de um assunto não muito profundo, a gente procura introduzir uma coisa legal para o pessoal pesquisar, para o pessoal procurar, tá? Então fica aqui nosso cast de emergência aqui. Um abraço a todos e comentem lá no blog. Ó, lembrando aqui que temos a Mariana Bonfim do blog Movie U, né, Mariana? Isso, valeu pelo convite. Pô, dá o endereço do seu blog, Mariana, tão legal, manda aí. www.movieu.com.br e aguardem que agora em março eu vou lançar um novo blog, mais um, que não vai ter nada a ver com cinema, fiquem espertos. Tá certo, então muito obrigada, viu, Mariana, pela sua participação, minha querida. Eu que agradeço. Muito bom a gente poder aqui ter o prazer de escutar a sua voz novamente. Ah, valeu. Tá bom? Marcos, obrigada, querido. Eu que agradeço, é sempre um prazer e estamos aí. Beleza. Daniel, valeu, querido. Sempre um prazer e convidar a Mariana a participar mais vezes. Ô, Mariana, aparece aí que a porta está aberta para pessoas como você e fechada para os trolls. Eu quero saber quando é que a dona Mariana vai voltar a gravar nossas edições, né? Ah, de repente agora mais um. Ela grava mais, porque ela também tava com os problemas aí de conexão. Agora exato. Agora ela participa mais. Certo? Mas a conexão no Brasil é tão boa, é barata. Nossa, tem banda larga até no Cafundó do Judas. No Entrando nesse assunto de conexão aí, eu vi uma notícia na internet que na Suécia eles deram uma conexão para uma senhora, para uma velhinha lá de 50 gigas. Caracas, malandro. O que a veinha vai fazer? Baixar receita? Download de receita? Só sei que dá pra baixar muita coisa. Em 5 segundos, assim, você baixa 1000 músicas. É mais do que a Campus Party, cara. Que eu acho que era 10 GB lá, pô. Foi 10 GB na Campus Party. Esses suecos estão imitando a gente, viu? Estão querendo fazer igual a gente faz já. Tá cheio de velhinha aqui no Brasil, inclusive de baixa renda com 50 GB de velocidade. Várias. Tá certo, então. Então vou me despedir de vocês. Falou, pessoal. Muito obrigada, tá? E muito obrigada quem acompanha o cast e entende a proposta do nosso podcast, tá? Tá certo? Mas quem não entende, escute também, por favor, viu? Sem mimimi. Sem mimimi. Escute e comente, né? Senão o homem do saco pega vocês. O Daniel fica ameaçando o povo com o homem do saco agora, é ótimo. Tá bom, então. Um beijinho a todos, queridos. Beijo. Tchau. Falou, tchau. Até mais. Tchau, Mariana. Tchau. Tchau. Falou, tchau.